Capítulo 17 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Enquanto se passavam estas coisas, Ana Rosa chorava no seu quarto, abraçada aos travesseiros da cama. Manuel continuava a passear em todo o comprimento da sala. Passos largos, mãos descansadas para trás sobre o cóccix e a cabeça mole e estendida, como se um pensamento de chumbo a puxasse para baixo. Maria Barbosa ceiava tranquilamente na varanda, embebendo fatias torradas no chá. A noite envelhecia. As horas rendiam-se como sentinelas silenciosas, sem que nenhum daqueles três procurasse dormir. Afinal, Maria Barbosa obrigou o genro a recolher-se e repousar. Depois foi ter com a neta e dispôs-se a fazer-lhe companhia até amanhecer. Em breve, porém, a velha ressonava e tanto pai como filha viram através das lágrimas nascer o dia. Raimundo, no entanto, vagava pelas ruas da cidade, com o coração encharcado de um grande desânimo. Apoquentava o menos a estreiteza da situação do que aquela pertinácia brutal da família, que preferia deixar a filha desonrada a ter de confiá-la a um mulato. Com efeito, dizia ele mentalmente, vão lá entender a grande amizade que esta gente tem à rapariga. E, a despeito do vigor e firmeza com que até ali afrontava tantas contrariedades, sentia-se agora abatido e miserável, como um desordeiro no dia seguinte à embriaguez, que devorava-lhe em algumas horas a atividade vital de muitos dias. Na torrente vertiginosa de suas ideias, a do suicídio aparecia-lhe de vez em quando como uma moeda falsa entre muitas boas. Tal ideia era um contrabando para o espírito moderno do moço. Contudo, ele a sentia bater constantemente no cérebro, como um importuno que nos vem roubar o tempo. Raimundo a repelia com tédio, com repugnância, mas o demônio da ideia voltava sempre. O suicídio para ele, que aspirava a ser útil à humanidade, era uma ação triste e vergonhosa, uma espécie de deserção da oficina. E para se animar, se meter em brios, evocou a memória dos fortes. Lembrou-se dos que tinham lutado por uma vida de trabalhos e fadigas, porém gloriosa, útil e propagadora. Imaginou-se na felicidade doméstica, retemperado pelo amor de sua mulher, estimulado pela esperança de seus filhos, considerado por seus semelhantes como um homem necessário, abençoado pelos pobres, respeitado pelos ricos. Feliz, livre, independente. Mas estas ideias já não encontravam em Raimundo, como dantes, o mesmo eco alegre e vigoroso. Agora ele só pensava na sua humilhação. Desejava possuir Ana Rosa já como por uma vingança contra a família, que o queria rebaixar. Desejava ligá-la ao seu destino como se a amarrasse a um poste infamante. Queria espalhar bem o seu sangue, porque onde ele caísse, deixaria uma nódoa abrasadora. Precisava, para divertir-se, ver sofrer alguém. Era necessário que os outros chorassem, para que ele pudesse rir. Oh, e havia de rir! Ana Rosa havia de pertencer-lhe de direito. Por que não? Ele tinha a lei por si, havia de tirá-la por justiça. Quem o poderia impedir? Além disso, com um filho no ventre, ela lhe obedeceria como escrava. E, meditando estes projetos, fingindo-se muito senhor de si, mas com grande desespero a ladrar-lhe dentro, Raimundo vagabundeava pelas ruas com as mãos nas algibeiras, meio cambaleando na tontura de sua raiva. E queria ver amanhecer, esperava com impaciência o dia seguinte, atraía-o com a sua aflição aquela noite, comprida e silenciosa, o incomodava como uma enorme mochila, que o fizesse vergar ao peso. Importava muito que amanhecesse, queria tratar de seus interesses, liquidar aquela amassada, mais 12 horas, e estaria tudo concluído. Sim, aquela manhã ficaria tudo pronto, e ele, no primeiro vapor, seguiria para a corte, casado, feliz, independente, sem nunca mais lembrar-se do Maranhão, dessa província de borra. Ao chegar ao Largo do Carmo, assentou-se num banco. Um vento frio agitava as árvores, ameaçava a chuva. Ouvia-se ao longe o marulhar surdo da costa e distante, num sobrado, uma garganta vulgar dizer a traviata com uma voz arrastada e triste. Raimundo passou a mão pela testa e reparou que estava suando frio. Deram duas horas. Um polícia aproximou-se vagarosamente e pediu-lhe um cigarro e o fogo, e depois seguiu com ar frouxo, bambo, de quem cumpre uma formalidade inútil e aborrecida. E Raimundo ficou a ouvir os passos sonoros do polícia, que se repetiam com a regularidade monótona de uma pêndula. Deram três horas. Chuviscava. Bem. E Raimundo levantou-se e seguiu pela rua grande com a intenção de se recolher. Agora talvez dormisse um pouco, estava fatigado. Quando atravessou o campo do Ourique, pensou sentir passos atrás de si. Voltou-se para os lados, enganara-se. Não vira pessoa alguma. Talvez fosse o eco. Afinal, chegou à casa, porém, do vão escuro que formava o limite da parede, rebentou um tiro no momento em que ele dava a volta à chave. Este tiro partiu de um revólver que o cônego Diogo fornecera ao Dias. Todavia, no instante supremo, faltara ao pobre diabo ânimo para cometer um crime, mas as palavras do padre velho ferviam-lhe em volta da cabeça como um diadema de murros. Aturdiam-no. O caixeiro sentiu-se cego, louco, fascinado por uma ideia fixa: enriquecer e possuir Ana Rosa. Até ali vivera para essa ideia, gastara-se a meditá-la, a namorar um futuro brilhante. Como podia agora perder em um momento todo o trabalho de uma existência, destruir o seu castelo dourado, desfazer o melhor de seus sonhos, despovoar seu coração, deixá-lo inteiramente vazio, oco, perder o jogo no melhor lance, matar-se? Quando, com um pequenino movimento de dedo, estaria tudo salvo? Seria medroso? Seria maricas? O cônego teria razão? Não, não. Além disso, o bom padre prometera-lhe conseguir o perdão de Deus para tudo o que ele fizesse. Vamos, ânimo, Luiz. Atire-se à última carta. Estas considerações eram feitas na treva, por detrás de um montão de pedras e barrotes, e ao lado dos espéques de uma casa em ruínas. O tempo urgia. Raimundo ia entrar para casa, isto é, ia transpor uma fronteira inexpugnável e só reapareceria no dia seguinte com a luz que não aculta o crime. Era preciso aviar. Raimundo só se tornaria a recolher quando tudo já estivesse concluído. Ana Rosa tirada por justiça ou então o Maranhão todo saboreando o escândalo. Todo o Maranhão sabendo que Ana Rosa estava grávida de um mulato. E então tudo estaria perdido para sempre. Para sempre. Sem remédio. Dias coberto de ridículo e pobre. Nisto rangeu a fechadura. Aquela porta ia abrir-se como uma boca para resguardar o grande obstáculo de sua felicidade. No entanto, esse obstáculo estava ali, a dois miseráveis passos de distância, perfeitamente em boa posição para um tiro. Dias fechou os olhos e concentrou toda a sua energia no dedo que devia puxar o gatilho. Aquele dedo, torto e trêmulo, era, todavia, o leme de sua vida. Governava o seu futuro no meio da procela imensa das dificuldades. Um movimento quase imperceptível abriria a seus pés dois tesouros inestimáveis. Uma riqueza com todo o seu opulento cortejo de regalias e uma mulher moça e formosa com todos os encantos do amor, isto é, o resumo do que há de bom sobre a terra, a última expressão do que a natureza sempre boa fez para o homem e do que o homem sempre egoísta fez para si, a mulher e o dinheiro, as duas obras-primas de dois grandes artistas, Deus e o homem. Dias puxou o gatilho e a bala partiu como um escarro. Amanhecera um dia enfadonho, cheio de chuviscos e umidade. Pouca gente pela rua, nenhum sol e um aborrecimento enorme a abrir a boca por toda parte. Grossas nuvens, grávidas e sombrias, arrastavam-se pelo espaço no peso de sua hidropesia. O ar mal as podia conter. Ouvia-se um trovejar ao longe, que lembrava o rolar de balas pelo assoalho. A casa de Manuel tinha o silencioso aborrecimento do luto, as janelas fechadas, os moradores tristes, a varanda deserta. Embaixo, no armazém, os caixeiros perguntavam mutuamente que diabo queria tudo aquilo dizer. Os pretos cochichavam na cozinha e iam dar trela à vizinhança, onde já se comentava o escândalo da véspera. Manuel só apareceu à hora do almoço, que nesse dia foi mais tarde, porque os escravos, empenhados em se pôr ao fato de tudo o que sucedera, descuidaram-se das obrigações. O pobre pai trazia fotografada na fisionomia uma grande insônia, horrível, homicida. Tinha os olhos pisados, o ar muito cansado e aborrecido. Mal tocou nos pratos, cruzou logo o talher e limpou com o guardanapo uma lágrima que o lugar vazio de Ana Rosa desprendera. Aquela cadeira sem dono parecia dizer-lhe com o seu silêncio: descansa, desgraçado, que filha nunca mais hás de ter. Manuel não quis descer ao armazém e fechou-se em cima no seu escritório, recomendando que mandassem lá o Dias quando chegasse. O sabiá trinava desesperadamente na varanda. Tinham-se esquecido de encher-lhe o comedouro. Ana Rosa não saíra da cama, estava excitada, doente, toda nervosa, com uma irritação de estômago. A avó, cheia de mau humor, levara-lhe um bule de chá de contra-erva para a febre e, depois de recomendar à neta que não saísse do quarto e fizesse por dormir, fechou-se com os seus santos no recolhimento religioso de suas orações. Ana Rosa, metida no quarto, cercada de mesinhas e tisanas, ignorava tudo o que se passava por fora. A velha Mância foi a única que apareceu, falando muito da palidez de Ana Rosa, até lhe percebera mau hálito. É do estômago, explicou a boa Mônica, muito triste. Ela ainda hoje não comeu nada e ainda não dormiu desde ontem de manhã. E a visita passou à cozinha, à procura de Brígida, para indagar. Que diabo tinha sucedido naquela casa, que andavam todos a modos de assombrados? Ana Rosa achava-se com efeito muito abatida, em um estado perigoso de fraqueza e irritação. Grandes olheiras, muita palidez, hálito quente e mau estômago. Mônica obrigou-a a tomar um mingau de farinha. Ela vomitou-o logo. É, sinhá, isto assim não está bom, censurava amigavelmente a preta. Não te fica nada no bucho. Mãe Pretinha, pediu mais tarde a doente, eu posso ir até a sala? Não corre vento, as vidraças estão fechadas. Posso, não posso? Pois bem, vai, Iaiá. Porém, mete algodão nos ouvidos. Espera, deixa agasalhar-te com este lenço. E amarrou-lhe na testa um lenço encarnado de seda. Iaiá quer que eu te ajude a andar? Não, mãe Pretinha, não precisa. Fique, que você deve estar cansada. A preta sentou-se junto à cama, encolheu as pernas, que abrangeu com os braços, e ficou a cochilar com a cabeça metida entre os joelhos. Ana Rosa levantou-se muito fraca, apoiando-se nos móveis, arrastando-se, cheia de moleza e quebranto, pelo desarranjo de seu quarto. Foi até a sala. Fazia impressão má vê-la com aquele andar vagaroso de tísica, aquele ar triste, piedoso, fraco, acompanhado de suspiros e caimento de pálpebras. Parecia convalescente de uma moléstia grave e antiquíssima, muito puxada com os cabelos despenteados e secos, caídos em bandós naturais por debaixo do lenço vermelho, que lhe guarnecia com graça a bela cabeça, ao modo artístico dos modelos de pintura quando vão ser copiados. Nela tudo transpirava um tom melancólico e doentio. O vestido longo, desabotoado sobre o estômago, arrastando pelo chão, negligentemente desatado e frouxo, os braços descaídos, os punhos moles, o pescoço bambo, o olhar dorido, infeliz, embebido de ternura, um biquinho de febre a rachar-lhe os beiços. Seus pezinhos traziam de rastros umas chinelas de tapete já desbotado. E por entre a abertura do roupão via-se-lhe a camisa de rendas enxovalhadas, um cordão de ouro com a imagem de Cristo toscamente lavrada escorria-lhe pela brancura nublada do seio. As lágrimas de toda a noite davam à roxidão de suas pálpebras um brilho sujo de umidade gordurosa. Estava outra. E com a resignação dos doentes que não podem sair do quarto, passeava sozinha pela sala, procurando distrair-se a examinar, com uma minuciosidade ociosa, todos os objetos que tinha diante dos olhos. Tomou de sobre o consolo um galgozinho de jaspe e ficou a olhá-lo por muito tempo, sem o ver, mas silenciosa e preocupada, como se tivesse nas mãos uma preciosidade de algum museu. É que ela pensava no seu Raimundo, no querido pai do feto, que a fazia estremecer de alegria e de susto. Amava-o ainda mais agora. Dizia que o seu amor materializava-se naquele corpo estranho que crescia e agitava-se-lhe nas entranhas. E com esse amor corpóreo individual, crescia também sua felicidade. Ana Rosa, apesar da estreiteza da situação, achava-se cada vez mais feliz na razão do desenvolvimento do filho. Sonhar aquela aventura e sentia-se realizar-se-lhe dentro do ventre, de instante a instante, de dia para dia, com um impulso misterioso, fatal, evidente e incompreensível. Era mãe, dolorosa fortuna para ela. Ainda lhe parecia um sonho. E impacientava-se por preparar um enxoval bom, completo, para o seu bebê. Oh, ela sabia perfeitamente como tudo isso se fazia. Qual a melhor fazenda para os coeiros, as melhores toucas e os melhores sapatinhos de lã. Via em sonhos um berço junto à sua rede, com um entezinho dentro, todo rendas e fitas cor-de-rosa, a vagir uns princípios de voz humana, e julgava-se já a queimar alfazema para defumar os panos da criança, a preparar água com açúcar para curar-lhe as cólicas, a evitar o abuso do café e de todo o alimento que viesse a prejudicar o leite, porque ela mesma queria criar seu filho e não o confiaria à melhor ama. De tudo isto, Ana Rosa sabia perfeitamente, não porque perguntasse a alguém, nem porque a experiência lhe ensinasse, mas porque sempre sentira muito prazer em observar estas coisas por gosto, por índole. Sempre invejara as mães e fora muito afeiçoada às crianças. E a pensar nestas coisas, ela esquecia a dificuldade real da situação. Julgava tudo muito melhor do que de fato era. Não admitia a hipótese de se não casar com Raimundo. Tudo estava dizendo que eles se haveriam de ligar, fosse por onde fosse, desse por onde desse. Sofresse quem sofresse. Dizia-lhe a natureza, o coração, a sociedade, principalmente aquele amor vivo que tinha dentro de si, a causar-lhe delírios de um prazer esplendidamente novo. Assim se passaram horas esquecidas, até que o sino da Sé badalou às 2:30, o dobre dos finados. Por quem estaria dobrando? Perguntou ela consigo, cheia de uma compaixão vaga. Quem teria morrido? E parecia-lhe absurdo que alguém pensasse em morrer, quando ela só pensava em dar a vida a um outro alguém. Mas o dobre continuava ao longe, rolando no espaço como uma onda que se desdobra. E aquele som lúgubre, soluçado, afinava perfeitamente com a tristeza chuvosa do dia e com a solidão mesquinha e abafada daquela sala. Ana Rosa sentiu um tremor arrepiar-lhe as carnes e lembrou-se de rezar, porém parecia-lhe ouvir rumor de muitas vozes na rua. Foi até a janela. O zunzum do povo crescia. Alguma briga? Pensou ela e encostou a cara na vidraça para espiar o que se passava lá fora. O motim crescia à proporção que se aproximava um grupo imenso de homens e mulheres. Quando o grupo chegou mais próximo da janela, Ana Rosa percebeu a causa do ajuntamento. Dois pretos carregavam no ombro uma rede enfiada na taboca. Dentro vinha um corpo. Credo, que agouro! Disse ela, um pouco impressionada, e quis retirar-se, mas deixou-se ficar por curiosidade. Algum desgraçado que ia doente para o hospital, ou talvez algum defunto, coitado. E pensou no filho para disfarçar aquela impressão má. O corpo estava inteiramente coberto por um lenço de linho, deixando compreender a forma grande e contraída de um homem. Algumas manchas vermelhas destacavam-se aqui e ali na brancura do pano. Ana Rosa sentia já um interesse aterrado, quis sair da janela, mas não pôde. O que se passava na rua atraía-lhe irresistivelmente o olhar. A fúnebre procissão aproximava-se da parede do lado em que ela estava. Ia deixar de ver. Mas não convinha abrir a janela por causa do vento. Além disso, ameaçava a chuva. Supunha até que chuviscava. Continuou a olhar atentamente com o rosto achatado nos vidros. O cadáver se aproximava lentamente, a jogar na irregularidade da rua e do caminhar dos carregadores. O lençol formava e desfazia fartas rugas movediças. Parecia uma cara a se contrair de dores. Que lembrança! Ana Rosa estava sobressaltada, inquieta. A rede ia desaparecer de todo a seus olhos, porque cada vez mais se aproximava da parede. Ela já mal a podia ver. Céus! Dir-se-ia que procurava a porta de Manuel. Ana Rosa estremeceu, sem ousar formular um pensamento. Uma rajada de vento forte esfuziou nos vidros. Os chapéus dos transeuntes saltaram como folhas secas. As janelas bateram de encontro aos caixilhos com um movimento de raiva. O vento zuniu mais forte e arrancou afinal a coberta do cadáver. Ana Rosa estremeceu toda, deu um grito, ficou lívida. Parecia-lhe ter reconhecido Raimundo naquele corpo ensanguentado. Duvidou e, com uma remessão, abriu precipitadamente as vidraças. Era com efeito ele. O povo olhou todo para cima e viu uma coisa horrível, firmando no patamar da janela as mãos com duas garras, cadavérica, convulsa, doida, com os olhos a rolarem sinistramente, um riso medonho a escancarar-lhe a boca, as ventas dilatadas, os membros gélidos e contraídos. Ana Rosa entranhava na madeira as unhas assanhadas, sem nada dizer, sem um movimento de corpo, irta, estática. De repente, largou um formidável grito e caiu de costas. Mônica acudira logo e arrastou-a para o quarto. Ana Rosa deixou atrás de si um grosso rastro do sangue que lhe escorria por debaixo das saias. E no lugar da queda havia no assoalho uma enorme poça vermelha. No dia seguinte, nas ruas, nas repartições públicas, nos açougues, na praça do comércio, nas quitandas, nas salas e nas alcovas, boquejava-se largamente sobre a morte misteriosa do doutor Raimundo. Era a ordem do dia. Contava-se o fato de mil modos, inventavam-se lendas, improvisavam-se romances. O cadáver fora recolhido à Santa Casa da Misericórdia, procedeu-se a um corpo de delito, chegara-se à conclusão que o paciente morrera a tiro de bala, porém não se conseguiu descobrir o assassino. Nessa mesma tarde, os caixeiros de Manuel, vestidos de pano fino preto, entregavam de porta em porta a seguinte circular: Ilustríssimo Senhor, Manuel Pedro da Silva e o cônego Diogo de Melo Freitas Santiago, participam a Vossa Senhoria, que acabam de receber o profundo golpe do falecimento de seu prezado e nunca assaz chorado sobrinho e amigo Raimundo José da Silva. E, como o seu cadáver tenha de baixar ao túmulo, hoje às 16h30, no cemitério da Santa Casa de Misericórdia, esperam receber de Vossa Senhoria o piedoso obséquio de acompanhar o féretro da casa de seu inconsolável tio à Rua da Estrela, número 80, pelo que, desde já, se confessam eternamente agradecidos. Maranhão, etc, etc. A Misericórdia cedeu ao morto uma sepultura mediante a quantia de 60 mil réis. O enterro foi bastante concorrido. Muitos negociantes acompanharam-no por consideração ao colega, grande número de tipos por mera curiosidade. O cônego ungiu o cadáver com água benta e rezou-lhe um latim. Maria Barbosa, para desencargo da consciência, prometeu uma missa por alma de Raimundo. Dia e só aparecer em casa à tarde, à hora do enterro. Contavam que ele se sentira muito daquela desgraça e que ficara até meio pateta. No ato de entrar, o caixão na sepultura chorou muito. Não consta que mais alguém além dele e o cônego tivesse chorado. De volta ao cemitério, Freitas, em conversa com os caixeiros de Manuel, o Sebastião e o Cazuza, lamentou com um ar de proteção a morte do pobre moço e lembrou probabilidades sobre o autor do crime, mas a opinião geral era que aquilo fora um suicídio e que Raimundo viera até a porta da rua nas agonias da morte. Uma fatalidade, considerou filosoficamente o Freitas, a espanar com o lenço e seus sapatos de polimento. Não posso me conformar com este pó vermelho de São Pantaleão. Creia que me comoveu bastante aquela morte. Ele era um moço hábil. Muita presunção. Não, coitado, ele tinha seus estudos. Mas também não era lá estas coisas. Ah, sim, concordou delicadamente o homem da unha. E calaram-se por algum tempo. Uma fatalidade, repisou Freitas. E talvez não fique nisso, considerou Sebastião. A pequena está perigosa. É, ouvi dizer que sim. O Jofré ordenou que a levassem para fora. Segue num dia desses para o Caminho Grande. Ah, ela era louca pelo Raimundo. Tolices! E todos deram de mão o assunto para prestar atenção ao Cazuza, que contava alegremente a anedota de um bêbado que uma vez ficara fechado no cemitério e que, acordando altas horas da noite, viera pedir o fogo a um soldado de ronda, que estava a fumar muito distraído, encostado às grades do portão, e que o soldado, sentindo a mão fria do bêbado passar-lhe no pescoço, deitara a correr e a pedir socorro em altas vozes como um possesso. Todos riram, e o Freitas contou logo um fato idêntico que sucedera com ele no seu tempo de rapaz. O pescada, mal o tempo levantou, mudou-se com a filha e a sogra para um sítio do Caminho Grande. Ana Rosa esteve à morte, chegou-se a fazer junta de médicos. O pobre Manuel vivia daí em diante muito apoquentado. Notaram que os cabelos tinham-lhe embranquecido mais, porém que ele se dedicava ao trabalho, como nunca, com uma espécie de furor, com um desespero de quem bebe para esquecer de sabores. A nova firma comercial Silva e Dias nasceu no meio da mais completa prosperidade. 6 anos depois, pelo meado de fevereiro, havia uma partida no clube familiar. Era uma galanteria que os liberais faziam a um homem de seu partido que chegara nessa época com destino à presidência do Maranhão. Estava-se no rigor do inverno e chovera bastante toda tarde. As calçadas refletiam em zigue-zague a luz vermelha dos lampiões. Alguns telhados ainda gotejavam melancolicamente suas últimas lágrimas e o céu todo negro pesava sobre a cidade como uma tampa de chumbo. Contudo, chegava bastante gente para a festa. As carruagens, velhas e estafadas, enfileiravam-se sinistramente na Rua Formosa, à porta do clube, e vomitavam pelas portinholas golfadas de seda e cambraia. As damas, finalmente instaladas nas ondas de seus pufes, subiam, segurando a cauda, aos salões resplandecentes do baile, pelo braço de homens sérios de casaca. Havia luxo. As escadas estavam juncadas de folhas e flores e guarnecidos os degraus por vasos de pó de pedra. Espelhos de bom tamanho refletiam de alto a baixo no corredor os pares que subiam. Todas as portas tinham grandes cortinas de labirinto. O presidente acabava de chegar e a banda do quinto da infantaria tocava embaixo o hino nacional. Todos se mexiam para vê-lo. Comentava-se-lhe já, em voz soturna, a figura, os movimentos, o andar, a cor e os botões da camisa. Na sala, as senhoras, parafusadas nas suas cadeiras, numa imobilidade cerimoniosa, espichavam discretamente o pescoço para ver o presidente novo. Os rapazes, com o cabelo dividido em duas pastas sobre a testa, fumavam nos corredores ou bebiam nos bufetes. Na varanda jogavam silenciosamente os inalteráveis pares do Voltarete. A casa toda recendia a perfumaria francesa. Reinava um constrangimento geral, pesado, estúpido. Poucos se animavam a conversar e ninguém ria. Afinal, deu-se o sinal para a primeira quadrilha. Uma onda de homens invadiu brutalmente as salas por todas as portas. Era uma aluvião mesclada. Havia o quasê de luva branca, a casaca sem luva, o fraque de três botões com lenço de seda azul debruçado na algibeira. Sobressaíam as enormes gravatas de cambraia engomada, com as pontas sistematicamente espichadas sobre a negrura da lapela. Alguns homens tinham um tique pretensioso, outros um ar encalistado e cheio de rubores. Principiava-se a suar. Destacavam-se os filhos dos negociantes ricos que tinham ido à Europa estudar comércio e os acadêmicos da Bahia, Pernambuco e Rio, que estavam de férias no Maranhão. A dança agitava-os a todos. Começavam a erguer-se as senhoras, arrastavam-se cadeiras. A luz do gás mordia os ombros nus e fazia faiscar os diamantes. As rabecas gemiam numa agonia deliciosa. As quadrilhas e as valsas sucediam-se quase sem intervalo. O entusiasmo principiava a assaltar os ânimos. Tremia no ambiente um vozear frouxo e simpático dos cochichos das coisas amorosas, dos pequeninos risos delicados, do tilintar dos braceletes, do farfalhar das sedas, do rumejar dos leques e do arrastar surdo do pé no tapete. As mulheres rodavam presas pela cintura, num abandono voluptuoso, com a cabeça mole sobre o ombro do cavalheiro. Dêem volta com a perfumaria de Lubim. Saturava a atmosfera um cheiro tépido e penetrante de carnes e cabelos. Os pares prostravam-se fatigados, amolecidos por um entorpecimento sensual. Dilatavam-se as narinas, ofegava-se a respiração e as pálpebras bambeavam num quebranto de febre. Mas em breve um frenesi galvânico eletrizou todos os pares. Gallop! Gritaram, e um turbilhão doido, desenfreado, precipitou-se pelas salas numa confusão de casacas e caudas de seda, a enovelar-se, a abauroar-se, e afinal rebentou numa vozeria medonha, num bramido terrível, apoplético, como a onda que estoura na praia. Rasgaram-se vestidos, espicaçaram-se folhos de renda, pisaram-se pés, desfolharam-se rosas, desmancharam-se penteados e soltaram-se exclamações pândegas. No fim da quadrilha, um rapaz refugiava-se cocheando na varanda. Tinham-lhe pisado a unha encravada. Maus raios te partam, diabo! e foi assentar-se a um canto, segurando carinhosamente o pé. — Oh, seu Rosinha, fale com os pobres, disse o Freitas, aproximando-se dele, a estender-lhe a mão. — Não sabia que o tínhamos por cá, doutor. Estava o mesmo homem, sempre engomado, teso, com o seu colarinho a pinô e a sua unha de estimação. Então, que lhe contava o seu Rosinha depois que se viram a última vez há 3 anos? Rosinha achava-se em férias, era terceiro anista de direito em Pernambuco. O Freitas notou que ele estava um rapagão, achava-o melhor, mais desenvolvido. Com efeito, Faísca estava mais forte, mais homem, tinha engrossado de ombros, deitado suíças, parecia menos tolo, porém muito mais míope. Falaram desfavoravelmente daquele modo extravagante de dançar no Maranhão. Faísca descreveu o estado de sua unha encravada e jurou não dançar mais com semelhante gente. Depois conversaram a respeito do novo presidente. Freitas queixou-se amargamente do Partido Liberal. Uma súcia de criançolas, dizia ele com grande ar de indignação. Era fechar os olhos e apanhar qualquer um. O tal gabinete de 5 de janeiro podia limpar as mãos à parede. Incúrias, só incúrias! Em seguida, ocuparam-se do passado. Lembraram-se do defunto Manuel Pescada e da falecida Maria Barbosa. A velha Barbosa, repetiu o Freitas, cheio de recordações. Rosa pediu-lhe notícias da Lindoca. Sempre gorda, estava agora lá pela Paraíba com o marido, o Dudu Costa, que fora removido para a alfândega dali, sabe? A Eufrazinha fugiu com um cômico. Ah, sei, sei. Estonteada, o pobre Cazuza que estava perdido, coitado. Extravagâncias, Rosinha se o visse não o conheceria, muito desfigurado, cheio de cãs. Rosinha ainda não o tinha encontrado. Qual encontrado o quê? Ele estava de cama, entrevado, uma perua que era isso. E mostrou a cintura. E o Sebastião? Metido na fazenda, já não havia quem o visse. Homem, sabe também quem está a decidir? O nosso cônego Diogo. Sim, já ouvi dizer. Coitado, retenção de urinas, ele sempre sofrera de calos. Um santo. Era, era. E ambos sacudiram a cabeça no recolhimento da mesma convicção. Faísca calculava escrever o necrológio de Diogo, caso o padre morresse antes de sua volta para Pernambuco. Falaram vagamente também do cordeiro, que se tinha estabelecido com Manuelzinho. Iam muito bem, afirmaram Freitas, porque o cordeiro deixara o diabo do vício. E interrompeu-se para segredar a Rosinha. Você conhece este rapaz que vai passando de braço com aquela moça? Não. É o Gustavo. Que Gustavo? De Vila Rica, aquele que foi caixeiro do Pescada. Ah, sim, já sei. Mas como estava mudado? Ele que era um rapaz tão bonito. De fato, Gustavo perdera inteiramente suas cores europeias e agora tinha a cara toda cheia de funchos venéreos. Estava para casar com aquela moça que levava pelo braço. Era filha do velho Furtado da Serra. Está bom. Dava meia-noite e algumas famílias embrulhavam-se nas capas para sair. O Freitas despediu-se logo de Rosinha, depois de meia-noite. Nada, protestava ele sempre metódico. Mas no patamar teve de esperar um pouco que descesse um casal que se despedia. Adivinhava-se logo serem pessoas de consideração, pelo riso afetuoso com que todos as cumprimentavam, arredando-se ligeiramente para as deixar passar. O próprio presidente viera até ali e agradecia-lhes com um amável aperto de mão à inglesa o obséquio daquela visita. Eram Dias e Ana Rosa, que desciam de braço dado, casados havia 4 anos. Dias deixara crescer o bigode e parecia mais cheio, mais imponente. Tinha um emproamento ricaço e um ar satisfeito e alinhado de quem espera por qualquer vapor o hábito da Rosa. A mulher tinha engordado demais, porém ainda estava boa, bem torneada, a pele limpa e a carne esperta. Ia toda se saracoteando, muito preocupada em apanhar a cauda imensa do vestido e pensando naturalmente em três filhinhos, que deixara em casa a dormir. Grand chêne double serré! Berravam nas salas. O Dias tomara o seu chapéu no corredor e, na ocasião de embarcar no carro, Ana Rosa levantara-lhe carinhosamente a gola. Lulu, agasalha bem o pescoço. Olha, queridinho, que te podes constipar. Fim do capítulo 17. Fim de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Gravado por Adriana Saciotto.